Lição 20. Halloween, uma festa folclórica. O Halloween, ou Dia das Bruxas, é uma festa tradicional do folclore norte-americano, repleta de personagens assustadoras para alguns e divertidas para outros, como bruxas, fantasmas e vampiros. Algumas pessoas consideram que no Brasil devem ser comemoradas apenas datas nacionais. Entretanto, não se pode negar que o Halloween foi muito bem recebido pelos brasileiros e conquistou seu espaço. Atualmente, a festa é comemorada em grupos de todo tipo: familiares, amigos, vizinhos, colegas e mesmo entre pessoas desconhecidas. E nos lugares mais variados, clubes, escolas e na casa das pessoas. Afinal, cultura é cultura em qualquer parte do mundo. Dia do Saci? O Saci Pererê é uma conhecida personagem do nosso rico folclore. Ele é tão valioso que até existe uma organização chamada Só Saci, Sociedade dos Observadores de Saci, que reúne pessoas interessadas em valorizar a tradição, a cultura, os mitos e as lendas brasileiras. Essa organização considera que devemos trocar o Dia das Bruxas pelo Dia do Saci e seus amigos, e até se preparou para apresentar a proposta ao governo federal. Para convencer o governo a aceitá-la, a Sossaci diz duas coisas. Uma é que não há motivo para comemorar o Halloween no Brasil, uma vez que faz parte da cultura de outro país. E outra é que a cultura brasileira tem de ser mais valorizada. O debate. O debate é uma atividade muito enriquecedora. Aumenta a informação sobre um tema, possibilita o confronto e a partilha de opiniões e de conhecimentos e exercitam-se competências como saber ouvir, saber falar e convencer. Preparação do debate. Refletir sobre o tema individualmente, em grupos. Recolher informações em livros, enciclopédias, revistas, jornais, internet. Organização do debate, escolhendo o moderador, dois ou três observadores, dois secretários. O moderador abre a discussão, expondo o assunto com clareza. Dá a palavra a quem a pediu. Possibilita a intervenção de todos. Incita à participação. Assegura a troca de ideias. Controla a agressividade e o tempo. Apresenta as conclusões. Os observadores fazem o registro do tempo de cada um, da frequência das intervenções e dos principais argumentos apresentados. Os secretários fazem o relato do debate depois de consultarem as fichas dos observadores.